Eu não posso mais viver sem ter teu olhar, tua presença. Eu preciso sempre receber teu amor, tua paz intensa. Não quero mais ficar distante. Sofri demais, foi tão ruim. Não quero nem por um instante sentir que estás longe de mim. Eu te amo. Não me canso de dizer. Eu te amo. O que fiz foi sem querer. Nunca mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar. Eu te amo. Não me canso de dizer. Eu te amo. O que fiz foi sem querer. Eu te amo. Nunca mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar. O meu coração é todo teu. A minha vida te pertence. É tão grande o teu amor, meu Deus. Agora tudo é diferente. Não quero mais ficar distante. Sofri demais, foi tão ruim. Não quero nem por um instante sentir que estás longe de mim. Eu te amo. Não me canso de dizer. Eu te amo. O que fiz foi sem querer. Nunca mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar. Eu te amo. Não me canso de dizer. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. O que fiz foi sem querer. Eu te amo. Nunca mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar.